Eu tenho uma missão na vida, mas diante dela eu encontro vários enigmas que são difíceis de desvendar. Como? Quem sou eu nessa vida? O que devo fazer? O que aconteceu com aqueles que se foram? De onde vêm os que nascem? Eu só sei que esse som é triste. E não esqueci não de mandar aquela mensagem aos aliados. Meu mano Zé K, esteja na paz. O mano Simão, sua mãe dia após dia lembrará de você, como seus amigos também. Paz.